Sou negão careca da Ceilândia, me daí. Não botaram fé, eu tô de volta, tô aqui mostrando o meu trabalho, minha capacidade de criar. Sou um presente de grego de quem tentou me parar. Muitos tentaram me parar, fecharam várias portas. Me julgaram incompetente, um perfeito idiota. Idiota jamais, incompetente ao contrário. Já não caio mais no conto do vigário. Quem conhece a peça sabe que não sou otário. Pensaram que me jogaram, mas eu ainda estou vivo. Conto nos dedos das mãos, os verdadeiros amigos são eles que em todos os momentos estão ao meu lado. Pode crer, tá valendo, véi. Muito obrigado. Quem quiser prejudicar vai ter que lutar bastante. É a volta, tô na área, mais agressivo que antes. Um rapper tem a missão de transmitir informação, diversão em quase todo lugar. Eu sou assim mesmo e nada pode me parar. Por muitas vezes enganado, ludibriado por essa corda de patifes, de armas em risco. Pra eles é que cê é sempre carta fora do baralho. Eu não me rendo a vocês, raça do caralho. Tenho minha rapaziada, tenho meus chegados em várias cidades, muitos estados. Somos unidos mesmo estando separados. Cuidado, nesse exato momento você está sendo observado. Não adianta boicotar meu som na sua rádio, no seu baile, queimar meu filme nos jornais, revistas, na TV. Você vai se fuder, porque lá na CI vai continuar rolando. Na quebra do gole, no Riacho, no Recanto, na M, na L, na J, nas QNH, na casa do Carlão, no Pará, no A, em todo lugar que existir um b-boy, meu som não para. Sai voado, moleque, respeita as caras. Se contar com os cabeludos, roqueiros, zineiros, bikers, skatistas, putas, bandidos que colam comigo, aí, véi, você tá fudido. Maldade não é a minha intenção. Mas se liga na fita, cuidado, sou de escorpião. Sou muito bom, sou camarada, mas sou vingativo. Não faço muita questão de mais um verme vivo. E como se não bastassem seus inimigos e eu, existe a lei do retorno, os castigos de Deus. Eu pago pelos meus atos e você pelos seus. Os meus pecados são grandes, os seus infinitos. Tenho certeza e acredito que você vai morrer bem antes que eu. É, pode crer. Toda hora aparece um pra nos fuder, criticar seu trabalho, sua vida, sua família, desempenho sexual e toda sua conduta. Depois não querem que falemos explicitamente em nossas letras. Dê outro nome pra esses caras que não filhos da puta. Mas agora, depois de um ano e meio, sai meu disco novo. Vou ficar me bajulando e babando meu ovo. E eu não vou dar porrada e nem virar as costas. Melhor é dizer pros pregos. Aí, véi, tudo tem a volta.